Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para você que me escuta pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, ou pela internet, no site da Rádio Mãe de Deus, eu tenho falado sobre as características de um homem segundo o plano de Deus. Ultimamente, nos últimos podcasts, nós caminhamos na busca de ser homens cheios do Espírito Santo. Também incentivei para que os homens se tornassem homens fortes, abandonando as fraquezas, abandonando as coisas do passado e olhando para frente, para o alvo, que é Cristo. Também incentivei que o homem se tornasse um homem puro de coração, que sabe lidar com o seu desejo, que traz Cristo para dentro do centro da luta, da batalha de todo homem. Mas veja, quando nós falamos de ser um homem segundo o plano de Deus, quer dizer que nós buscamos fazer a vontade de outro, que não é a nossa própria vontade, é a vontade de Deus. E para isso, uma dessas características é ser um homem de serviço. Veja, eu e você não fomos chamados para sermos filhos de Deus, para sermos cristãos, para nos dar um contentamento, um autocontentamento, uma felicidade própria. Não somos chamados a ser cristãos para sermos felizes. Vamos encontrar essa felicidade que tanto queremos na medida em que servimos a Cristo. É servindo a Cristo que eu e você poderemos encontrar a verdadeira felicidade. E isso quem diz não sou eu, quem diz isso é Santo Agostinho. A verdadeira felicidade está em procurar o sumo bem, que é Deus, e servir a Ele. Me recordo o texto de João, que quando Jesus fala aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E esse é um dos pontos altos do cristianismo. Os discípulos de Cristo não vivem para si, mas vivem para os outros. Vivem primeiramente para Deus, que buscam amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. E vivem para o próximo, fazendo ao próximo aquilo que desejam para si próprios. O bem que fazem para o próximo, na verdade, tem como fonte o contentamento da alma. Eu devo servir ao meu irmão, porque Deus assim me orienta, porque assim ele deseja. Veja, ser um homem segundo o plano de Deus, é ser um homem de serviço. E por isso eu incentivo a você: olhe para as pessoas que estão ao seu redor e veja quantas oportunidades de serviço você tem. Existem obras de misericórdia espirituais que você pode fazer para todos aqueles que estão ao seu redor. Você pode ter num momento parar e escrever num papel as seguintes palavras: eu sou um servo, Deus me chamou para servir. E, se possível, coloque este papel no local aonde você possa ver todo dia e busque viver essa verdade. Você não foi chamado para si. Você não foi recrutado para se fazer feliz, buscar a sua própria felicidade. Você vai encontrar a sua alegria, a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira felicidade no serviço a Deus, junto ao próximo. O homem segundo o plano de Deus é um homem que serve ao seu próximo, na medida em que serve a Deus. Há tantas coisas para serem feitas, meus irmãos. Há tantas coisas que precisam ser ditas. Há tantas pessoas que precisam ouvir o testemunho de Deus que está presente na terra, que age na igreja. Há tantas pessoas que precisam aprender do amor de Deus, de uma forma viva, com base em um testemunho vivo, não somente nos livros, nos catecismos ou na escritura. Eles precisam ver a Cristo em você. Cristo foi chamado de o servo sofredor lá em Isaías 53. Servir não vai ser fácil, mas é necessário. Esse é o nosso chamado. E como Cristo, vamos sofrer, nos sacrificar pelo nosso próximo. Mas também é necessário para que as pessoas percebam o que é amor de verdade. Verdadeiro amor se expressa nessa virtude de um homem de serviço. Não tenha medo de se colocar a serviço do próximo. Busque a Deus. Busque a ajuda do Espírito Santo para lhe iluminar, para que você possa realmente servir e ser um homem segundo o plano de Deus. Até o próximo podcast.